1567, chame Recife 1288, alternado no 260. Ok, Recife 1288, 1260, boa noite. Ainda não, senhora. Gente, reporte visual. Tá visual, qual no sétimo aqui, papai? Torre 118-6. 18-6. Mike Papa Lima? Boa noite, Mike Papa Lima. Continue a aproximação 17, confirme intenções de pouso. Partiu da vez, senhora. Direto? Autorizado, vai aproxima para 17 e após vai para partiu da vez. Cliente, Mike Papa Lima, reporte curta final 17. Chamará na curta da 17, Lima. 259, fará pushback simultâneo com Gol à sua esquerda. Coordenando com a equipe de solo, está autorizado iniciar o pushback e acionar. Em coordenação, está autorizado, já é paralelo 57 com Gol. Já é desse lado, já. Quatro milhas, o Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, livre pouso no 7, vento 120 graus, 09 nós. Lima. Salvador, go 1940. 1940, Matt, go ahead. 1940, stand 7, leave us to Guarulhos. 0950, stand by, 10 minutes, copy, flight level 360. Expect dial departure. Dial departure, information, Tango, go 1994. Alô, Chanel, 6259 para o táxi, 125 a bordo, 4 horas no Sargalhão. Via 259, via Índia, ponto de espera 18:30. Ajuste 1013, o voo. Direita, Índia, ponto de espera 18:30, confirme? 1013 o altímetro. Poxa, o frequência da torre é 18:30, né? É, afirmativo, 198 decimal 62. Salvo, Salvador, voo 1273 para o táxi, 146 a bordo, 3 horas, alterna Brasil. 273 Chaga Bianca, no ponto de espera 18:13 no altímetro, bom voo. Sou 3894, a sua identificação autorizada chegada a Mari. Já presente voo ETAP para interceptar a chegada, descendo para 3 mil pés, ajuste padrão. ETAP descendo para 3 mil, com 3894. Confirme. Liberal, Serra Delta Lima. Serra Delta Lima, prossiga. Necessitando uma autorização de reboque lá para pátio 4. Serra Delta Lima, aguarde, ok? Aguarde, Delta Lima. O Mike Papa Lima já pousou, está livrando a pista. Entende, Mike Papa Lima, você falou 34, frequência livre, boa noite. Tá, boa noite. Serra Delta Lima na escuta? Ok, chame o solo agora, chame o solo em 121 no decimal 9. 121 no decimal 9. Solo. Serra Delta Lima, inicie o pushback e reboque, me chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Chamará, para ingresso no pátio 1. Salvador, a Chané 6259, boa noite. Boa noite, Oxané 6259, a linha ida, cola 10, vento no 20 graus, 099. Oxané Licola, pista 10, Oxané 6259. Tan 3894, vou indo para o 055, o 3894 nessa prova estabiliza. Na prova 055, 3894. Solo Guardião 07. Guardião Guardião 07, ciente da Clota 37. Chame o controle 1 no 935, bom voo. 07, obrigado. Voo 1950. Alright, you copy. Ready to go 1940. 1940, Guarulhos, SAC level 360, via Aperusk 50, takeoff runway 10, after takeoff right turn, dial the battery, after dial fly leader position, then be dive to intercept the IRA. Salvador the battery 119, small 35, squawk 5435. Guarulhos, flight level 360, via Aperusk 50. Off runway 10, dial departure, after dial LIDA, right turn after departure, LIDA BDEV, 1919-35, departure control, 5435 with squawk, go 1940. 1940 with the backs correct, coming back ready to push back and start. Roger, go 1940. Guardamos instruções para ingresso no pátio 1 e não no pátio 4. Decolada 40, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle 1, boa noite, voo 1273, passando o nível 500. Contato radar, fila para o 360 no perfil da saída da EL. Da EL 360. Está autorizado o ILS Express? Autorizado, da presente desça para 2.000 pés, o ajuste padrão livre LS. Descendo para 2.000, livre LS, com 1013, 3894. São 3603, reduza para 2109, o número 2 na aproximação. Reduzindo, são 3603. 3603 vai descer via para 2000 pés, hoje de padrão. Via para 2000, tá? 3603. Over the ground to 1940, stand 7, push it back. So 1940, prove it is back in star. Come back to taxi. You go back to taxi, go 1940. O 3894, com que altitude? Interceptar o localizador e o glide está 2900 pés. Sim, TAN 3603 desça inicialmente para 3000 pés, o TAN 3894 2000. Sim, interceptou o glide, localizador MLS 3294. Sim, está presente, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 3604 para 2000 agora? 3604. Sim, na escuta do controle, o TAN 3894 aguardando para transferência de comunicações. Aguardando, 3604. TAN 3603, inicie redução para 1709, irá seguir tráfego da companhia, agora 8 milhas à sua frente. 8 milhas, reduzindo então, 3603. Sente, livre LS, aponte estabilizado. Agora estabilizado. Se tiver muito perto, a senhora avisa, tá? Confirme? Se ficar muito perto, a senhora avisa. Sente. 3894, agora com a torre 7286. Xané 6259, chame Recife 1251, não alternado no 3325, bom voo. 251-3325, 629. 1 milha do Índia Serra. Tá 3894, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Livre pouso no 0, tá 3894. Controle Salvador, boa noite, OEB 58 no 0, transfere com a Tango. OEB 58 no 0, sendo identificação autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, 58 no 0, poderia voar ITAP da presente? Autorizado ITAP, desça para 3000 pés, ajuste 1013. ITAP 3000, 10, 13, 58 no 0, OEB, obrigado. Boa noite, prossiga. no 273, chame Recife, 1251, não alternado no 3325. 251, 3325, 1273, bom. MT, pistão no 710, eco de novembro. Autorizado, então, toque arremetido em coordenação à frequência da torre, que opera em 1 ou noite decimal meia dúzia. Acione 0131, eco de novembro. Tem livre acionamento. Taxi e decolagem. Bom, Galeão, gol 1940. Tá vendo agora 18,6? Bom gol. Decimal 6. Channel 1013. Say again, people on board, please. 158 on board via India on holding point, call tower 11860, go 1940. Hey, boa noite, são 3603. Boa noite, são 3603, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre, 3603. Da 3894, sala 49 no 219, boa noite. 219, boa noite. Da 3603, livre pouso no 0, vento no 20 graus, no 0, nós. Livre pouso na 10, da 3603. Alfa Juliette, passam 8, 3204. Quintia Novembro, só confirmando, o senhor solicita TGL de que pista? Ok, a possibilidade de TGL na 10, ok? Devido a ser a pista principal do aeródromo, talvez não seja possível TGL na 10. É, só confirmando, pátio 4, tá livre o táxi, ajuste no 0 no 3, reboche ingresso no 7. Ok, ciente, é com Índia Novembro, vou analisar. Tower, good evening, go 1940. Go 1940, clear for line up and wait to runway 10, good evening. Line 9. And wait to runway 10, go 1940. Tango. puxei 35249 para confins autorizado 380 via Pesolona 6. Decola pistão 90, primeira curva direita, saída da El, Leira Paineira Bridge, controle 199.35. Responda 5444. Autorizado 380, confins Anderzulu 16. Decola no zero, direita da El Leda Bridge 1935, controle 5444, transponder. 5241, correto, sendo para o feedback acionado. Puxa, acionamento, portaria grátis. Chamando o portão 7 ou parte 3? Parte 3, senhor. Boa noite, o TAN 3603, pressiona Alfa. 3603, boa noite, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, TAN 3603. Considera, mantenha a posição e chame 118.60 para prosseguir. Decolar 254, controle 11935, bom voo. 11935, obrigado, boa noite, 11940. 11940, contato radar, suba para o 360, após 2000 pés, a torre de Leda. 360.2003, Leda, gol 1943. Web 5809, 2000 pés, 2013, livre LS, estabilizada. Web 3, levantar Olimpo 03, acena identificação, autorizado de chegada a mão, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão. Autorizado de chegada a mão, 3 mil pés, o ajuste padrão. Olimpo 03. O Olimpo 03 apenas confirma a velocidade indicada. 50, Olimpo 03. Sim, tem condições de manter essa velocidade até Duna? 20 graus 09 nós, Eco Índia November. Presente o Olimpo 03 em descida para 3 mil pés, mantendo a velocidade. Direto toque, mantendo a velocidade, 3 mil pés. Gol 9940, autorizado da Leda. Direto Leda, gol 9940. Controle de Salvador, boa noite, 1776 da Gol, com informação, Tango. Bona 776, acena identificação, autorizado de chegada a mar e desse mantém o nível 0620. 0620, Marcelo, 7.